Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Estamos de volta para mais uma sessão de audio-hipnose do Em Transe aqui na Radar. Hoje quem vai estar de folga é o Ricardo Carvalho. Vamos estar por aqui durante a próxima hora. E começamos com um dos 11 artistas que vai constituir mais uma edição do Swing Fest, um festival organizado pela editora alemã Denno Valley Records. Vai decorrer em Londres entre os dias 18 e 19 de Abril, no Village Underground e no Café Otto. Por lá, vários nomes da editora, um deles chama-se Piano Interrupted, dupla constituída por um inglês e um francês, respectivamente Tom Hodge e Franz Kirman. Eles vão ser um dos destaques desta edição de 2014 do Swing Fest, convergência de tecnologia com música. Começamos com Emotion Con. Boa noite, bem-vindos. abrimos com Piano Interrupted, um dos nomes do Swing Fest Festival a decorrer em Londres, entre os dias 18 e 19 de Abril, a organização Delno Valley Records, e seguimos para o segundo e lindíssimo disco de Diamond Glass, alter ego do lisboeta Gonçalo Pereira. Vem depois de Bears, chama-se No Mo Kish. É um disco mais escuro, sombrio, mas sempre belo, por lá Santa Clara. E seguimos agora com a música de Oliver Barrett, alter ego Petrels, mais o nome da Delno Valley Records, vai estar também no Swing Fest. Editou há uns tempos Mima, há precisamente um mês, mas não perdeu tempo. Edição agora em vinil, em CD, de dois temas muito longos. Um deles chama-se The Silver Chimney Club e vai correr agora. Antes de dobrarmos a primeira meia hora, dizer-vos que depois de Petrels, os sons que ainda se ouvem em fundo pertencem a Chase Dobson, músico norte-americano de Denver, pertence ao Roaster da editora The Crime Leak, um selo canadiano dedicado à música eletrónica. Nas coisas da música, Chase Dobson chama-se CDBSN e este tema que ouvimos em fundo, Motionless by Harvest Moon's Light Will I, vem dentro da compilação Vantage Point. Seguimos agora para a meia hora com os sons de um artista originário do Sri Lanka, radicado em Bristol, chama-se Paul Jebanasan. Estreia-se com um disco eletroacústico muito denso chamado Rites. Vamos ouvir Rites 3. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. início desta segunda meia hora, os sons de Paul Gemenasan e depois um velho conhecido, editou há 2 anos um dos nossos discos preferidos, de 2012, Paraphrases, alemão, radicado em Berlim, Christoph Berg. Ouvimos Poems Written by an Old Prepared Piano e seguimos com os loops intermináveis, as gravações de campo de carros que passam em autoestradas e alguma eletrónica. Ele chama-se Yannick Schaffer, edita pela 12K o brilhantíssimo Lay By Lullaby. Vamos seguir com Radio 112 FM. Altura de terminarmos esta sessão do Em Transe. Vamos fazê-lo com Netherworlds e o último Alchemy of Vice. Netherworlds, um projeto do compositor e dono de editora Alessandro Tedeschi. O tema que corre em fundo chama-se High Pulse. Lembrar-vos que podem visitar-nos no Facebook e descarregar os podcasts deste e de outros programas a partir de radiotrans.blogspot.com. Eu e Ricardo Carvalho voltamos para a semana. Boa noite, até à próxima.